DJ 파울 와이키키. Vamos que vamos, então, pra esse jeito! Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Que vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Que vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Hoje eu tô pesadão, carregando vários beats. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano da e a equipe Super 10 também tá no Chico, então obrigado você! Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir. Minha equipe forte, né, obrigado também, galera, tá aqui no circuito também. Pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Meu parceiro Corró Peixeiro também, meu parceiro Ivanildo. Do Flamenguinho, toda a galera do Cafézal também, equipe. A Esquadra da Fumaça tá no circuito. Circuito. Bora desse jeito, Paulo Henrique. É MC Sapão. Vai ter que dançar, vai ter que mexer. Pra minha galera do Valência também. Você te obrigado a vocês. Dançar, você triste sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Então desafia você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Só a pressão! O Rique, olha quem tá na retaguarda, meu parceiro Lolo lá no Renanson. Ele vai mandar um abraço pra galera pra matar a saudade. Lolo, com você, garoto! Beleza, Paulo, por meu prazer muito grande, uma satisfação super imensa. Aqui com vocês, mais uma vez, na Super Bicha de Escada de Fogo. Obrigado, Paulo Rique, pela respectividade aqui com a gente no Urubuquara. Um abraço, Luzinho. Um abraço, Paulo Calado, Fábio Braga. Daqui a pouco, te vejo daqui a pouco. Meu amigo Mussum, dono do Mitivas, Mussum Zete, também aqui comigo. Um abraço, valeu. Bora, louro! A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente a galera do Flamenguinho vieram curtir a Super Bicha aqui no aniversário do Rodman, no Rodman. Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai te ver por aí. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Meu choco é incentivo, vai voltar caixota ardendo. Vai, eu, ele, pé, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. São Rafael é baile de favela e os menor preparado pra fuder catar. Elisa Maria é baile de favela, invasão é baile de equipe Super 10. É baile de favela e os menor preparado. Alô, garçom, presente o pacote pra equipe Super 10 aqui, garçom. Vem de bom. de favela. Alô, Soraya, chega mais um careca aqui, o seu pai, rapidão, olha, Soraya. Favela, que nossa garagem. Rua 7, baile de favela e os menores preços. Só as mulheres, só as mulheres, só as mulheres. Bora, Ivanildo! Tchutchuca! Tchutchuca! Vou te pegar! Ei, tchutchuca lindo, senta aqui com seu pretinho. Vou te pegar no colo e fazer muito carinho. Eu quero um rala quente para te satisfazer. Escute o refrão, é do jeito que eu vou fazer bem. A Super 10 vai ensinar e vai. Vou passar cerol na mão. Assim, assim. Para, vai. Cortar você na mão. Meu parceiro louro. Vou parar pela. Rapaz, Paulo Calado, que a gente veio. Quinta-feira, não foi isso? Você pra... Com alguns correntes, coçou lá no Lava Jato da Saudade. Cortar você. Vem logo da mente. Vou mostrar que eu sou. Renan Son. Vou te dar muita pressão, então, Matheus. Ora, louro. Martela. Martelo. Martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Tigrão, então, Martela. Martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Tigrão. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Vou passar cerol na mão. Assim, assim, vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim, vou parar pela rabiola. Assim, assim, vou trazer você pra mim. Vou sim, vou sim, eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão, então martela. Martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão, então martela. Isto é... Poderosa Super B. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Batidão, batidão, batidão. Sinal verde pra Super Bis. Sai da frente que ela tá passando. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Joga, joga, joga, joga. Dá-lhe acelerada, dá-lhe, dá-lhe acelerada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vai misturando, misturando, misturando. Paulo Henrique. Contagiando a cidade, a evolução das aparelhagens, alta tecnologia que chegou para você fazer chifrinho. Então, se segura e manda ver, tá na área, tá no setor. Se liga aí, galera, a evolução chegou. É o Búfalo do Marajó, que faz você dançar. Do Flamenguinho também, próximo sábado e domingo tem a Super Bis e Surdão, um saldo juntinho lá no Cafezal, aniversário do Flamenguinho. Alô, Ivanildo, prepara que estamos chegando. Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando. E a torcida do Leão, a torcida do Leão, cadê a torcida do Leão? Tem alguém do Leão? Eu não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi. Cadê a torcida do Leão? Tem alguém do Leão aí? E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. A torcida do leão, a torcida do leão. Bate, bate, bate, bate. E cadê a torcida do papo? Tem alguém do Paysandu aí? Eu não ouvi. Tem alguém do Paysandu aí ou não tem? Tem alguém do Paysandu aí? Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bate na palminha, bate, bate na palminha. Bate na palminha, bate na palminha. Agora eu quero saber o seguinte: quem acredita que o Remo vai subir nessa parada? Dá um grito bem forte aí. Quem acredita que o Paysandu vai cair? Dá um grito aí. E quem acredita que o Paysandu já tem chance de subir? Dá um grito aí. Eita, garoto! A facção já está saindo. Galera do Café Sal, Renilson, Alain. Obrigado da galera da facção. Valeu! Show, valeu. Show. Bora, garçom, pra deixar dois pacotes pra Esquadra da Fumaça, garçom. Oi! Super. Daí, minha Super Bis! Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Equipe Super 10 também, obrigado vocês, hein? Esquadrão da. Esquadra da Fumaça, garoto! Bora, garçom, pacote pra equipe Esquadra da Fumaça, vem de bora, vem! Da galera do Arsenal também, tá por ali, obrigado! Vem, equipe forte! Forte! Forte! Forte! Esquadra da Fumaça! Um mais um e sempre dois. Matemática. Alô, garçom! Pacote pra galera do Flamengo aqui do meu lado direito, garçom, vem de bora. Meu parceiro Ivanildo, Vitória Comitiva já na área, garoto. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem porque existe. E o Bené, vem hoje aí. Ninguém é de ferro. Ele me falou. Amor. Dobrou. Não vai mudar nada. Isso nunca. Bora, Ivanil. Não tá faltando só o Bené, Ivanil. Por isso, bora. Isso não pode ir além. Vamos. Alô, corro! E procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. Se me deixem. Não! Mas não, nós vamos ficar por aqui. É! Oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Super, Super Bis. Super 10. Minha equipe do Arsenal, obrigado a vocês. Próximo final de semana tem um Gaia Saúde no aniversário do Arsenal. Pode crer, pode crer, pode crer. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós, não haverá segredo. Oh my love, você. você é meu desejo. E nesse momento, quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu amigo pelado, Luiz, Wellington, dos vagabundos da BR, tá aqui comigo também. Valeu, aniversário do Hot Mono, do Hot Mono. Tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Urubuquara! Mesmo bebo com meu compromisso. Pode crer. E eu vou te assumir. Pedi pra Dati. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Super Bis. Bota na pressão, Rubão. Vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Nossa dança, escuta o nosso som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres que é tudo na nossa conta. Tudo por nossa conta. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma. Te trago no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vão te dar, dar. No sexo dou no show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. Te lambuzo e me arranha, quando o beijo passa a mão. Viro de ponta cabeça numa nova posição. Vem, vem, vem. Meu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Bora minha super, super bis. Ivanildo, da equipe lá do Flamenguinho, viu? Sábado e domingo estaremos por lá, Flamenguinho, e Surdão Saúde, Flamenguinho, e a Super Bicho, é verdade, né, meu irmão? Obrigado, viu, Ivanildo? Já estou de regresso para avisar com você e toda a rapaziada lá do Flamenguinho. Valeu que valeu. Aguarde a gente, sábado estaremos por lá, viu, meu irmão? Olha, chama a atenção da rapaziada que tá aqui presente. Fazer uma fila aí em frente do bolo, viu? Da equipe do Hot Boys. Será distribuído o bolo numa fila indiana, rapidola, viu? Na calma. Bora, minha super! A putaria no pistão vai começar. Gilson Pedro e o DJ fica com a gente, pode crer. A putaria no pistão vai começar. amarrar. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá da pau de pau na cadela, vem sapinho, sem desespero. 26 de novembro, deu aniversário da Esquadra da Fumaça. É só mulher que fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, passou. O WL, calma, mulher que fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, mulher. Mirimbal, mirimbal, mirimbal, mirimbal, mirimbal, mirimbal. A onda é mais ou menos assim, ó. Acho que dão, dão, acho que dão, dão. Acho que diz que não dão, é que mais dão. Acho que dão, dão. Eita, garoto! Chapéu pra ti, ainda tem gente que diz que tu não toca, meu irmão. Tu só é capa, viu? Toca pra caramba, meu gordinho. Bora, gordinho! Pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. Pega ela da cabunagem, já já vou atender vocês, hein? Já já! Corações apaixonados aí, ó. Foi sentir, eu vou mesmo endoidar. E a galera do Arsenal, obrigado vocês, hein? Louco, vou ficar maluco. E o quê? Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não... E a galera do Flamenguinho que dispensa comentários. Esse coração. Tá aqui comigo hoje, bora Ivanil. No sábado vai ser pressão, garoto. Minha rainha. Então canta. O Super Beats é meu. Meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. E a Super Beats é meu. Meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Esquadrão. Esquadra da Fumaça, tá no circuito, tá detonando, tá curtindo as melhores e as principais. Ame quando não merecer, hoje sonhei com você, precisei. Equipe forte também, obrigado vocês. Até o recorde. Sai da frente, sai. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino o quanto. Eu já vi dois caboclos doidos nessa região de Bragança que eu tirei o chapéu de verdade. Um foi meu amigo careca, viu? No mês de maio, quando eu ofereci Super Beats pra ele. Desde o mês de maio, a gente já tava projetando essa nova Super Beats. E ele assinou o contrato e trouxe sem conhecer a Super Beats. E outro foi meu parceiro Ivanildo. E hoje ele vem conhecer pela primeira vez a Super Beats, foi, Ivanildo? E eu acho que dá pra enganar por aí, não dá? Dá? Eu acho que dá, meu irmão. A gente toma aí na estrada, fazendo história desse jeitinho, na humildade, na simplicidade. Paulo Henrique, Paulo Calado, Fábio Braga, agradecendo todo o povo da região Bragantina, principalmente, meu Deus. Obrigado, gente! Valeu que valeu! Esse aqui é meu macho! Macho! E aí, Favinho, sim, do pó, a galera do terror da Guajira. Não valeu pra você. Você não nega pra não sorrir de mim. Tenta me iludir, enganar. Meu amigo Pedro da Pincinânia também. Enquanto te amava, delirava. Só quem gosta do escurinho dá um grito bem forte aí. Só quem já fez amor no escurinho dá um grito aí. Quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima aí. E vai deixando no escurinho, vai deixando no escurinho, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Alô, Ed! O time do Atlético do Bacuri tá cobrindo aqui, bora garçom! Segurança, vem de bora com o pacote, vai! Vale vacilar, porque a noite começou. Hoje eu vou curtir e falo na moral. Hoje a noite é do chefe, noite especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo, pode estar, assista a Meri. Caralho, acende a. Epa, o vídeo da Adidas Produções! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do toco, e o toco suave, todo sorridente. E olha o gordo, olha o gordo, olha o gordo, olha o gordo, olha o gordo. Vindo de corpo. Gordo, olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o nido isso, olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Mas é boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Minha equipe Super 10! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha... Paulo de Bragança, DJ Clarim de Bragança também tá na Super... Super Bis! Tô louco, o crocodilo tá de feri, feri, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi. Tá Isto é Poderosa Super Bis. Negrada Cabanagem, já já eu toco a sequência pra vocês. Mas agora, que tal a gente tocar? A gente foi interrompido pelo bingo. A gente vai tocar. Pra pressão não parar e o nosso CD ficar legalzinho. Fica legalzinho. Dá trabalho pra Edmilson. Vai, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, exame, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Bora, garçom, pra usar mais uma costa, uma equipe super taça, garçom. Bora, garçom, bora, garçom. Bomba, bomba, bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai, taca. Super 10. Beleza, tá querendo pintar? Isso não entende nada, se quiser. Super 10, alô, garçom, pra esse seu pacote, bem aqui no Super 10. Melhor dar espaço. Bora, garçom, vem te embora, sai, sai. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Quando menor, quando menor, quando menor, quando menor manda 10 que 10, quando eu mando. Vem periquita, vem, vem periquita, vem periquita, vem, vem periquita. Faz desse jeito gostoso, mulher, vem rebolando na pica, vem, vem periquita, vem, vem periquita. Tomei! Olha pro DJ, olha pro DJ. Só não vai se apaixonar, pelo amor de Deus. Ô DJ, fala. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Não perde a linha. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Ei, ei, ei. Olha, bora, garçom, pra deixar mais uma costa pra galera do Flamenguinho, meu parceiro Ivanildo. Bora, garçom. Tá com a beijo nessa novinha. Tá com a beijo nessa novinha. Empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Não perde a linha. Poderoso Super Bis, aparelhagem sensação do momento. Chega com todo o seu luxo e beleza pra mais um show. Preparem-se. É diferente a parada. Vanil. Tá desconsiderando o nego. Esse bicho tá desconsiderando o nego. E o Vanil? Nego é cabeça de gelo. Nego é cabeça de... Rafael Vagabundos. O Alex, o Rodrigo, o José, o Ricardo. Os vagabundos da BR. Obrigado vocês aqui no circuito. Nego é cabeça de gelo. Eu vim para conquistar. Meu amigo Alex, da Esquadra da Fumaça. Um abraço para você, Alex. Todo carinho, valeu. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. E aí? Outro dia tava num salão de reggae lá pras bandas do Maranhão. Isso é uma viagem. E uma maguinha. Uma viagem. No cabelo no meio do salão. Alô, careca. Basta pé. É corpo na canção. Toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Basta pé. E a Super 10. Toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Errou. Sábado eu. Errou. Lá pro café já. Eu. Quem ela é? Marinha das Dores. De onde ela é? De São Paulo, Nova York, ou dos Açores. Rita Ambrosina, Maria das Dores. De São Paulo, Nova York, ou dos Açores. Maguinha, tu parece que é baiana. E a galera do Valência também, obrigado vocês de coração. Maguinha, Maguinha, do Saviana. Maguinha do Saviana. Basta pé, corpo na canção. Toca a radiola, essa maguinha furacão. Basta pé, corpo na canção. Toca a radiola, essa maguinha furacão. Bora, garçom, produção, uma coxa pra equipe forte aqui em frente, garçom. É de bola. Bora, garçom. Let's make this fleeting moment last forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no way. É diferente, vai. It's worth the wait, even so far away. I'm making the night mine until the day I die. No lights to break when you're hanging by faith. You know what it feels like when you're dancing die. All alone, just the beat inside my soul. Take me home. Vocês, hein? Coração! Sabe quando está... Isso aqui é a Super! Super Beast! Rique. Só lembrando que 2017, né? Toda a equipe da Super 10 já confirmaram. 2017, lá no 10 do Montenegro, quem detona, meu filho? É a Super Beast! É a Super 10 e Super Beast! Vamos lá! Super Beast! Nova Super Beast! Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você... Vamos lá! Embora seja tão romântico... Bora, Super 10! Muitas novidades estão por vir aqui na Super Beat, gente, só aguardar! Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiante. Amigo Rafael, vagabundo, Alex Rodrigo, Josiel, Ricardo Vagabundo, da BR! Vem me revelar, quero compreender porque você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Dourada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Fábio Braga, te liga aí, ó. A equipe do Flamenguinho vai lá abrir sua caixinha. Já tem pra mais de 50 pacotes, garoto. É lá que a gente fica e não sai de jeito nenhum. A terceira música nem acabou. Já já tá em 70. Toda a gente fazendo a... A gente não sai mais de lá. Lá na mão, mas... Bora, Ivaninho! Se fosse ligação, nosso amor seria em amor. Seria em amor. Garçom, troco o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você... Sucesso em todo o Brasil. Para fofo! Meu amor. Não vai. E aí, a broca? Deu ou não deu? Meu amor. Eu sei, foi só um lance. Mas eu entendi demais. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de passado, você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. E a Super 10? Não desisti de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Super 10, bora aqui. Não vai. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero ter a mim. Bateu bem forte. Vanildo. Foi culminante, balançou meu coração. Vanildo, eu te garanto assim, amanhã fosse segunda-feira, eu te dava razão, mas amanhã é domingo, papai. Bora aproveitar, deixa o motor a dormir, bora curtir, bora amanhecer, Ivanildo, bora amanhecer. E o teu carisma me pegaram. Qualquer coisa tu vai de bicho, garoto. Está morando do lado esquerdo do peito, e o cara aqui não queria mais amar. Não quero nem saber se tem neguinho já de olho em você. Se está fechada a porta do seu coração. Bora, tiriri! Imaginação, eu pago pra ver. Tá com a gente, Ivanildo, tu tá com a gente, garoto! Quero você. É sem retoque. Hey, yeah. Hey, yeah. Dona Doca! E Dona Doca, bora liberar a mão, Dona Doca. Bora liberar o dinheiro aí pra galera do Flamenguinho, Dona Doca. Bora curtir, Dona Doca. Ela que é tesoureira, irmão. Ela que manda no dinheiro lá, galera. Faço um assalto em robusto. Ah, tá. Bora, Dona Doca. De canudinho. Libere o real pra galera que a gente sabe o que vão fazer. Curtinho, entro descalço num vulcão em erupção. Faço um assalto e roubo seu coração. Não vejo mais as cores. O jardim do nosso amor está diferente. Estou achando você muito diferente, amor. Faz tempo que não sei o que é de seus. Também não vejo mais nenhum desejo em seu olhar. O que aconteceu com nosso amor? Meu tempo anda curto e se meus beijos te faltou, admito que não ando sendo seu Romeu. Me dá mais uma chance que eu juro te provar, que um homem quando ama nunca deixa de amar. Fala, diz a minha cara que já não me ama, que na nossa cama não te satisfaço mais, ou se já tem outra em meu lugar. Você pensa que eu não percebi, quando ia te procurar, você sempre me falava, estava Tiririco, Paulo, Lúcio e Ivanildo. Galera que faz e acontece no Flamenguinho, pode crer, pode crer, pode crer. Meu tempo anda curto e se meus beijos te faltou, admito que não ando sendo seu Romeu. Me dá mais uma chance que eu... Pra minha galera da Cabonagem que chegaram e pediram na moral, a gente vai tocar pra vocês com a Super Biz assim. Vai tentando tocar de tudo um pouquinho, pra gente agradar de boa. Fala, Dona Doca! Se você não abrir mão com essa aqui, Dona Doca, eu... Caramba! Eu saí com você. Pra quê? Para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. Pra quê? Por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. E não? Não me queira mal. Super Beast também toca saudade, mãe. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Deixa com a gente, então. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Sei grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Aniversário da equipe Hot Boy. O Urubuquara recebeu um show da Super. Vai desse jeito, vai desse jeito, vai. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Com esse tal de cruzeiro. Ei, Vanildo, se eu te contar uma história, não vai acreditar. Os Estados Unidos e volto. O homem que tá levando aquele outro som já ligou umas 10 vezes pra gente. Os Estados Unidos. Tô te falando. E volto. Aí Fábio Braga pra confirmar, cadê ele? Daqui a pouco tá ligando demais pra gente. Super, super, garoto! Bora, Tiririca. Olha a saudade. Essa aqui faz eu lembrar da mãe de um. Ei, escute, amor. Sábado vem, Vanilda, galera. O Vanilda já chegou e disse que a galera vai pedir a saudade no sábado. A gente vai tocar aí na hora do show, Ivanildo. Ei, me escute, amor. O que eu vou dizer? Eu te quero. Eu sabia, meu patrão, eu sabia. Se ela não liberasse nessa sequência, ficar sozinho. Bora, garçom, prezou mais um pacote. Vai galera do Flamengo aqui do meu lado direito. Tudo por cura da nossa tesoureira. Do time do Flamenguinho, o Adigre, bora, Dona Dor! Mais um medo. Gente, bora, garçom, e vem sem freio! É grande, minha timidez. Alô, cara! A vontade de... Cadê o chapéu, cara? Ei, o mundo vai saber. sou louco por você. Eu te amo. Super B, Super B, nova Super B. Sem perder o passo, meu irmão. Você vê tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Não amar, que lhe maltratou. Cadê minha galera da cabanagem? Pra vocês na sequência chegarem e pediram na moral, a gente vai tocando pra vocês desse jeito. O que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Super, super, super bicho. Olha a saudade, olha a saudade. Foi um tempo tão gostoso. Eu não posso esquecer. A gente amava jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. E numa festa de arromba eu te dei o meu coração. Fábio Braga, ciúme de você ainda tem. Disco Júnior, céu que eu prometi. Alô, careca! Cadê o chapéu? Aquele beijo que eu te dei. Me fez te amar. Uhul! O nome de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Esse aí, aquele já era. Beijo que eu te dei. Foi o que me fez te amar. Beira do caminho, Bob. Bora, Bob. Eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Se une de você ainda tem. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Você diz que morre de amor. Meu amigo Rafael, Rodrigo, Josiel, vagabundos das BR. E agora? Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu vivi. Passos livres, como dizer que não, que nunca me fez nada. E o Net se comportou? Depois de tanta dor. Se comportou bem? Mais ou menos, coração. Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila. Eu quero. Pois que já não tem mais amor. E sim, você ficou mais frio. Meu inverno parecia frio eterno. você é minha dor. E agora? E agora, agora. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu vivi. A gente já não se entende e a nossa história mudou. Minha equipe forte. Você não me dá. Bora, minha equipe! Da sequência. Chegou! Não liga para o que eu diz, não importa se eu vou sair. E fica assim, sem saber de mim. Bora, careca! Eu te encontro no bar e você está com outro alguém. Pra dormir mais caro. Dá uma desculpa qualquer se eu fiz estar tudo bem. Na frente dos seus amigos. Você quer me distrair, mas fica assim, sem saber de mim, sem saber que eu estou um parente de amor. Você é o meu homem e eu sou sua mulher e preciso. Já e foi eu. Afobarás, não te afobarás, que a sequência das marcantes tá chegando pra gente recordar. Desse jeito aí, jeito aí. Galera do Flamenguinho, obrigado a vocês de coração. Sábado e domingo tamo juntinhos. Existe vida após o amor. Vai preparando tudo que a Super Beast tá chegando e o gordinho, meu gordinho. Eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe a quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum estar se vir qualquer um, o amor te quer assim, assim como ele é. Mas o amor, o amor não é confuso, o amor não é, o amor não é difícil. Nos faz, nos faz morrer e renascer. Tudo isso, isso, isso. Vez, oh, existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer. Existe ou não existe? Oh, existe vida após o amor. É de... Há quem diga que sim. Bora, Bob. Vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum, estou se brincando. Pra galera viajar nas marcantes desse jeito. Eu vou acelerando um pouco mais. Já super vi, já acelera. Acelerando um pouquinho mais pra gente chegar e viajar agora desse jeito. Sábado e domingo lá no Cafezal, aniversário do Flamenguinho. Encontro mais do que marcado. Se Deus quiser, vamos estar juntinho. Pela primeira vez lá no Cafezal, a Super Mix. A gente vai recordando desse jeito, vem pegando essa carona. Ela veio assim, e tão de repente, tudo aconteceu, eu não sei explicar, e não é normal, me apaixonar assim, meu coração me diz, que o amor encontrei. Obrigado, Vanildo. Obrigado, Nodoc. Obrigado, Flamenguinho também. Obrigado de coração, Tiririca, Sassá. Todo mundo, obrigado. Próximo sábado e domingo vamos estar juntinho lá no Cafezal. Festa do Flamenguinho vai ser sucesso total, se Deus quiser. Super Bis e Sudão, salve, juntinhos. Me tira de casa. Isso é muita honra. Quero te amar. Toda noite que eu sonho só vejo você. Quantas horas estou. Arsenal, mais uma vez obrigado de coração. De coração. E nada, nada faz sentido, meu amor, se você não está. Fico louco, perdido, tentando encontrar, procurando uma saída, uma solução pra tentar sair de vez dessa solidão. Diz que esse juninho vão tocar pra nós, meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz sussurrando em meu ouvido coisa. Pega da escola da fumaça, tá com sede, né? Sem você não vivo. Pode crer. Você me fez. Equipe forte também tá no seguro. Manhã de fogo, super pop, me encheu de amor e metralhou meu coração. Nosso romance não foi apenas um lance. E eu te dei meu coração, meus carinhos e o meu amor.

quê? Pra dizer que eu te amo. Eu te amo. E as lembranças boinhas? Tô passando como a cinza de um cigarro. Eita, boinho, morrando que tá curtindo nesse jeito as marcantes. Vai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. DJ, posso levar nessa pegada, DJ? Uso o chifão, DJ Neto, o inimitável. Deu ou não deu? Já fez história ou não fez? Tudo que vier é lucro. Conexão por mim. Do mal, conectando sucesso. Ei, pai, olha pra mim. Estou precisando. Cadê nosso engenheiro agrônomo? E outra pessoa. Cadê ele? Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. O batom na minha camisa você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Tá aqui! E não sabe. No 27! Olha pra mim, vê se me entende. A chuva. Espera se o Darlan vai pra lá. Passa, vai. E anoiteceu. Vai pro 27. Os filhos, não vou embora. Fale comigo, me escuta. Certeza que o Fábio Braga já curtiu e já tocou muito essa música aqui. Por aí, vai se ligando. Isso aqui aí se relembra de muitas coisas. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo. No tempo que as rugas não existia. Porque não me diz o teu nome. Tempo de hospital geral. Marinha. A você do meu amor. Agora ele tá alagado aqui. Porque me amou. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. Ficou no meu coração. O que é? manhã. Mas a luz que sobrevoa esse nosso amor. Um segundo longe de você não tem valor. Super pop é guerra de fogo. Nessa canção venho te dizer. Os olhos lembram do Piriá. A preta são apaixonadas. Olha, vagabundo. Por você. Novo fã clube, já não me deu as flores da preta. Com elas ninguém pode. Metralha aí, DJ Alice e Juninho. Que as flores da preta são malucas pelo super pop. Novo fã clube, já não me deu as flores da preta. Com elas ninguém pode. Desgraçado. DJ Alice e Juninho. Que as flores da preta são malucas pelo super pop. Jurandir, vamos colocar o Antares? Tá ficando doido, Brasil? Comigo é no Dodó. É uma viagem Será que choras por mim? Já me esqueceu, não descobri todo dentro de mim. Um dia vai ter um fim. Lembrança de um lindo amor. Só o que hello, hello. Por que você não me ligou? Será que vai ligar? Ou já tem outro em meu lugar? Eu fico aqui pensando em ti e em nosso amor. Também o Rodrigo do Vagabundos da BR. Também obrigado a vocês. Mais uma vez. Manda, manda os brothers. Será que choras por mim? Já me esqueceu, não descobri toda essa dor dentro de mim. Um dia vai ter um fim. Lembrança de bora nas marcantes desse jeito, Super Bis. Vai machucando, vai. Alô, Danilton! Danilton! Bora, garçom, aproveitar mais um pacote pra equipe Esquadra da Fumaça. Bora, garçom, vem de bola. Vai especial pra minha galera de Bragança que tá hoje aqui curtindo desse jeito. Boy, aqui no Tubuquara, Bragança. Galera vai curtindo na boa. Santa Mãe, as Bacantes. Sucesso total, sem dúvida nenhuma. Meu parceiro Careca, obrigado a você, Careca. Como disse o Fábio Braga, ele contratou a Supervista da SEGA. Ele participou do The Voice. Aí ele foi e contratou a Supervista das SEGAS. Bora, Careca. Valeu, garoto. Tem uma moto aqui na frente da nossa sede com o alarme disparado. Quem tiver sua motoca, vai lá passar os panos. Decidi não sofrer mais, posso esquecer. Você mentiu e feitiçou meu coração. Alô, meninas, chega aí, ó. Meninas em doida. Trela de Bragança, lá na cidade. Valeu que valeu, que valeu. Porque você mexeu com meu coração, meu amor. A vida inteira sonhei em ter você pra mim. Super Beat. Aí você vai viajando, Zona Mãe, adversário da equipe Hot Boys, e Urubuquara, Bragança, Super Beat, João Pedro, todas as fronteiras, diretamente da cidade de Viseu, vem apresentando o nosso trabalho pra vocês aqui na região de Bragança, alguns Correios e região. Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim. Próximo sábado e domingo é a vez do cafezal. Receber a estrutura da Supervisa, aniversário do Festa do Flamenguinho. Parceiro Ivanildo e toda a comitiva. Valeu vocês. Prepara tudo que estamos chegando. De jeito nenhum. Um beijo na boca. Pra quê? Pra selar nosso amor. Saudade tão louca. De mansinho me enche de amor. Não, não, não, não. Não, não deixe sofrer. Esquadra da Fumaça, obrigado. E vem pegando essa carona com a Supervis. Bora, bora, bora, Splash Banda. Com ele você não fica parado e a cita, ele é considerado Super Miss. É o mais querido do povão, é o DJ que tá no seu coração. Paulo Henrique. E Alencar, ele volta pra quebrar, ele faz você mexer, faz a galera enlouquecer. Ele é do Guimarães, é quem toma do som. Ele é de Benevides, da nave do som. DJ Alencar. DJ Alencar, faz você dançar. DJ Alencar, ele é o mais querido do Pará. Um, dois, olha as marcantes. Esquadra da Fumaça. Vagabundos da BR, tá comigo também, obrigado! Aniversário da família Hot Boy, 10 anos de sucesso total! E esse ano tem um show na Super! Mais uma do meu parceiro Careca e família! Toda a galera do Urubu, cara, obrigado! Equipe forte também, obrigado você aqui no circuito. Valeu que valeu! Para de dizer que eu tenho outro alguém, porque eu te amo. Fico inventando mil paixões, histórias, brigas, confusões. Que marcaram de verdade. Só vai redar o pé quando a Super Beats tocar hoje. Você vai, pode crer. Nessa noite eu só quero dançar. Vou você, melhor da noite, mais valor. O negro todo mundo vai. O som é de grande muito calor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou louro negro dançar. Hoje vou louro negro dançar. Super Nova, Super Bis. De cara e ateu. Tem que ir com a gente, valeu! Sobre isso, mais pacote para a Esquadra da Fumaça. Ele é o incomparável do Pará. Meteoro, meteoro. Se desunir, vai detonar. Meteoro. Efeitos visuais.